A manhã estava quente e ruidosa, por entre ramos e folhas o sol espalhava luz e a passarada silviava festejando a aurora. Bem-vinda estava sentada no tronco e há muitos jazia junto à frágil estrutura de madeira que chamava de lar. De olhos amudecidos recordou como Hermelinda identificava facilmente os melros machos, porque estes exibiam as suas plumagens negras, assoviavam belas melodias e favelavam os sacerdotes cantores às fêmeas do ribeiro que serpenteava a sarjeira. Era um grande artista, desabafou. E continuou orgulhosa aclamando que ninguém sabia tanto de pássaros como o Hermelindo, nem os mais estudados, já lhe por aqui já passaram muitos doutores. Apontou para a encosta do monte, onde o grande carvalho projetava a sua sombra na cerca de madeira, que ela própria tinha construído para proteger a sepultura onde jazia Hermelindo Mucanga. E com lágrimas a lavarem as faces, suspirou: não tarda, estarei ao teu lado. Mas o que bem-vinda não sabia era que a história que a trouxe a este mundo lhe iria destinar uma viagem inesperada. E foi assim que Bem-vinda decidiu ir procurar um amigo muito próximo para ajudar. Ela pensou que talvez ao distrair-se dos pensamentos negativos que a perseguiam, iria sentir-se mais feliz. O seu amigo, que se chama Joaquim, aconselhou-a a seguir em frente e garantiu que a ia ajudar. Pelo caminho, Bem-vinda foi distraindo e esqueceu os maus pensamentos. Ela estava feliz e ansiosa para saber onde iria dar o caminho. No caminho, Bem-vinda começou a desconfiar, pois achava que se estava a perder. E então parou para se situar. E então disse: onde é que fui parar? Este não é o caminho que o Joaquim me indicou. Estarei errada? Ao pensar nisso, aproveitou para descansar um pouco. Deitou-se ao lado de uma árvore e pôs-se a dormir. Quando acordou, continuou a caminhar à procura de Joaquim. Passaram dias, e durante esses dias houve várias aventuras. Conheceu pessoas novas, teve que caçar para comer e conheceu habitats animais. Bem-vinda, conheceu um pássaro que se chamava Rintintim. Estabeleceu-se uma forte ligação entre ambos e desde então nunca mais se separaram. Rintintim foi-lhe muito útil, pois ajudava a caçar e a encontrar lugares para se abrigar e poder descansar. Quando acordou, Bem-vinda viu que Rintintim tinha desaparecido. Depois de muito ter procurado, encontrou uma casa abandonada que tinha uma porta aberta. Nessa casa abandonada havia uma entrada secreta e Bem-vinda, muito curiosa, decidiu investigar. Entretanto, Bem-vinda ficou muito surpreendida ao ver uma gruta muito brilhante e azul pérola com várias encruzilhadas. Numa encruzilhada havia pérolas de diversas cores e o mais engraçado é que havia uma que chamava mais a atenção do que todas as outras. Essa pérola era magnífica e encantadora. Tinha uma forma diferente das outras e uma cor especial, nunca vista anteriormente. Ao sair da gruta, Bem-vinda levava essa pérola. Foi logo direito ao especialista de pedras preciosas e ficou logo a saber que a pérola tinha poderes mágicos desconhecidos. Bem-vinda voltou a essa casa com a pérola para encontrar o seu parceiro Rintintim, mas não o encontrou. No dia seguinte, Bem-vinda voltou à gruta para ver se encontrava o seu parceiro Rintintim. Algumas horas depois, Bem-vinda encontrou-o a chorar e abandonado num canto da casa. Depois de encontrar Rintintim, Bem-vinda voltou à casa do especialista de pedras preciosas para saber que tipo de poderes aquela pedra continha. Ao chegar ao especialista, ele disse-lhe que a pérola tinha um poder escondido que só se podia descobrir depois da pédra o aceitar. O rapaz ficou intrigado e ansioso por saber os poderes da pedra. Ele começou a fazer experiências. Na primeira experiência, a pérola foi usada para transformar o pássaro Rintintim num cão. Como deu resultado, Bem-vinda pensou em usar a pérola para transformar algumas pedras em ouro. Porém, esse feitiço só podia ser usado para algo que fosse vindo do fundo do coração. Com a ajuda da pérola, Bem-vinda descobriu o caminho que tanto procurava. Pelos vários sítios que ia passando, foi usando a pérola para transformar objetos sem importância nenhuma. Ao passar por uma localidade, contou a toda a gente que a pérola tinha poderes e as pessoas iam pedindo favores em troca da ajuda. O que Bem-vinda não sabia é que nem todas as pessoas queriam bem dela. Por entre as pessoas a quem ela contou que a pérola tinha poderes, estavam dois irmãos muito maldosos que só procuravam fazer mal. Como Bem-vinda era muito inocente e não sabia que nem todos eram como ela, simpáticos, carinhosos, bondosos, generosos, aceitou ajudar estes irmãos, José e António, que lhe pediram auxílio. Eles queriam que Bem-vinda lhes fizesse outra pérola com os mesmos poderes ou que lhes emprestasse a dela para fazer o bem, achava ela. Bem-vinda, sendo tão generosa como era, decidiu então emprestar a pérola aos rapazes, pois não conseguia fazer uma igual àquela. O que ela não sabia era que estes irmãos eram maldosos e só lhe queriam fazer mal. E iludida que estes meninos eram bons, foi com eles para a floresta. Já na floresta, Bem-vinda apercebeu-se que eles estavam a fazer maldades com a pérola que ela lhes tinha emprestado. Arrependeu-se, tirou-lhes a pérola e abandonou a floresta. Bem-vinda foi para a casa de uma amiga onde contou tudo aquilo que se tinha passado. Essa amiga tentou ajudá-la a procurar aqueles dois rapazes maldosos para os castigarem de todas as maldades que já tinham feito. Qual foi o espanto das meninas que, quando estavam a procurar, a pérola de Bem-vinda começou a brilhar muito. O que seria aquilo que estava a acontecer? Bem-vinda não sabia o que aquilo queria dizer e ficou muito assustada. Entretanto, apercebeu-se que a pérola tinha sido partida pelos irmãos e que esta estava a fazer tudo ao contrário. Afinal, a pedra não era uma coisa boa e ficou muito triste, pois não era uma joia valiosa. Bem-vinda, de repente, olhou para o chão e encontrou uma nova pedra preciosa. Esta apanhou-a, mas pensou que se aguardasse, poderia haver mais confusão. Ao guardar a pedra preciosa, Bem-vinda ficou espantada com o que viu à sua frente. Apareceram milhares de milionários que queriam comprar a pedra, mas Bem-vinda recusou as ofertas e guardou-a até morrer. Esta história foi criada e gravada pelos alunos da turma do 8º A no ano letivo 2015-2016 a partir de um excerto de A Varanda de Frangipani de Mia Couto. O texto foi desenvolvido em escrita colaborativa na aula TIC do professor David Oliveira, edição do Serviço das Bibliotecas Escolares com a colaboração do Leonardo Silva do 10º CT4.